Malo crente, locomotiva. Só os loucos motivados, tá ligado? Segura! Vem, se junta com a família. Tem mudança de vida. Sem droga e sem bebida. Você faz parte do corpo, vem louco. Locomotiva. Vem, se junta com a família. Tem mudança de vida. Sem droga e sem bebida. Você faz parte do corpo, vem louco. Chega no milhão, nada falta um som. Vamos quebrar tudo, piquiraquiano. Deus chamou, então vamos que vamos. Te chega chegando a bala do inferno, calando o senso comum. Eu sou mais um. E agora é sem massagem. Tô na frente com o bonde, vem sem receio. Cheio de peio, com a cara e com a coragem. O lema é só uma e agora eu sou parte. Escolhido sou eu mesmo, te provo que é de verdade. Mais um louco, soma peças, engrenagem. Bolado de motivação, Deus faz a combustão. É nessa comunhão, nós vai seguir viagem. Mudança e ousadia. Pesado, é tipo a bica com meu fone. Levou do Silva, é um ano de céus abertos. Então vem, não se timida, chega. Fica à vontade, sua cadeira é cativa. Se fica que o espaço aqui é infinito. Coração de Cristo, muito diferente do metrô em horário de pico. O piloto é Cristo, resumindo, embarca logo. Vem, não fica de chapéu, locomotivo de que vai ter lá no céu. Vem, se junta com a família. Tem mudança de vida. Sem droga e sem bebida. Você faz parte do corpo, vem louco. Locomotiva. Vem, se junta com a família. Tem mudança de vida. Sem droga e sem bebida. Você faz parte do corpo, vem louco. Locomotiva. Os moleques chegaram pesado com uma hora de assalto. Entrando na mente simultaneamente da gente. Logo de cara percebe que é diferente. Cê sabe, disseram pra mim que eu sou brilha pra todos igual em todo lugar. Mas quando meus dias eram nublado, o sono brilhando da gente trampar. Sagaz, menino bom, astuto, cheio de gás, né mano? Causando mais que Malafaia e Feliciano. Então vamos descer o morro com o pelotão dos locomotivados organizando um arrastão. Vai clarear, nego, vai clarear. É só questão de tempo pra fazer as paradas virar. Fiquei focado, ligado, aguardando na espreita. Dias de chuva é necessário pra irrigar a colheita. A minha grana foi mais forte do que a tempestade. Só tinha ideias na mochila e força de vontade. Nasci sem nada no bagulho, só que escolhi vencer na vida do que me juntar com o resto do circulho. Vem, se junta com a família. Tem mudança de vida. Sem droga e sem bebida. Você faz parte do corpo, vem louco. Locomotiva. Vem, se junta com a família. Tem mudança de vida. Sem droga e sem bebida. Você faz parte do corpo, vem louco. Senta aqui, tiozão, agora é nossa vez. Ficamos te esperando, ó, o que cê fez? Nada, nada, cê não fez nada. Sai da frente que a locomotiva tá descarrilhada. O bagulho é louco e nós é mais louco ainda. Nos quatro cantos, pelos mano em prancha e pelas mina. Só eu que entendi quando o Bill falou que o bagulho é doido. Chamado e destinado e contratado pra revocar o comboio. Então vem, se o bang não virar, nós capota. Dando sangue e tampando os ouvidos pra lorota. Bandido que nem o beira, sentimental, pique projota. Roubando as almas, tocando corações. E sem palmas, sem grama, sem granas, sem fome, sem dama. Só caderno, cama e a grana de tá todo dia na lista. Suor e lágrima pingada em cada batida. Os moleque trama, porque se depender dos que dão por forma, o diabo leva as vidas. Vai! Vem, se junta com a família. Tem mudança de vida. Sem droga e sem bebida. Você faz parte do corpo, vem louco. Locomotiva. Vem, se junta com a família. Tem mudança de vida. Sem droga e sem bebida. Você faz parte do corpo, vem louco. Locomotiva. Vem, se junta com a família. Tem mudança de vida. Sem droga e sem bebida. Você faz parte do corpo, vem louco. Locomotiva. Vem, se junta com a família. Tem mudança de vida. Sem droga e sem bebida. Você faz parte do corpo, vem louco. Locomotiva.